fé, porque não é à toa que eu ainda tô de pé. Eu sempre faço a minha parte, corro pelo certo. Eu sei que é embaçado, mas por isso eu tô esperto. A vida sempre segue, não se estregue na cabeça. Se eu judo as cartas, amanhã eu viro a mesa. Só que pra vencer o jogo, o esquema é muito louco. Ainda mais quando acorda e está no pescoço. Querem me fazer chorar, mas não vou. Sou do jeito que eu sou. Eu tô na paz e sigo a vida. Eu corro atrás e não dou vida. Que pra sobreviver tem que ter malandragem. Pra bater de frente é preciso ter coragem. Eu corro atrás do meu dinheiro, eu faço o meu esquema. Ninguém vive de ilusão, então qual é o seu problema? Pode me falar o que quiser. Eu quero ser que você também quer. Então eu faço o meu corre e você faz o seu. Eu não quero mais o que ninguém é, só quero o que é meu. Sem marra e secreta, sem ambição. Se o crime não compensa, então se joga, ladrão. Pode me ignorar, pode me chamar de louco, mas aí passe a carta que eu ainda tô no jogo. Jogue o jogo. Essa é minha vida, ainda tô nativa. Passe a carta. Jogue o jogo. É uma revanche, essa é sua chance. Passe a carta. Jogue o jogo. A casa é nossa, pegue seu dinheiro e realize sua aposta. Jogue o jogo. Quem quer jogar? A vida é uma partida e quem vacila se complica. Eu tô no jogo, eu sigo a minha regra. O bom malandro não vacila e nem da brecha. Tem uma parte atrasalado que só pensa em viajar. Que só vive reclamando e não faz nada pra mudar, mano. Por que não para, mano? Por que não pensa? O que você tem feito pra querer uma recompensa? Se tá certo ou errado, se assuma como mesmo. Mas antes de criticar, vê se corrige os próprios erros. As mina que se prezam firmou no mau valor. Eu topo tudo por dinheiro e acredito no amor. Mas conforme for, é sempre bom lembrar que é difícil achar alguém que se possa confiar. Dê valor a quem merece, pode não demonstrar, mas o respeito prevalece em qualquer lugar. Norte, sul, leste, oeste, tem que saber chegar. Vem devagar, vem de mansinho pra não escorregar. É assim que tem que ser. Eu posso até ser louco, mas não me falta proceder. Vacilou, levou pipoco, ninguém joga pra perder. Como uma bola de neve, desceram vários bichos. Sou de muitos, desastres, porque aí eu quero é mais, tô na paz. Só quem é corre atrás, espera a paz. Não distrai, não se entrega jamais. Pode me ignorar e me chamar de louco, mas aí passe a carta que eu ainda tô no jogo. Jogue o jogo. Essa é minha vida, ainda tô nativa, passa a carta. Jogue o jogo. É uma revanche, essa é sua chance. Passa a carta. Jogue o jogo. A casa é nossa, pegue seu dinheiro e realize sua aposta. Jogue o jogo. Quem quer jogar? A vida é uma partida e quem vacila se complica. Não jogo sujo e negócio de perder. O lance aqui não é dinheiro, a fita é sobreviver. Se quer jogar do lado errado, quem escolhe é você. Porém, vários já se foram cegos pelo poder. Não sou o dono da razão, me baseio nos fatos. Tento definir o certo do errado. Um jogador nato que apesar do sufoco segue sem quebrar as regras do jogo. Jogue o jogo. Essa é minha vida, ainda tô nativa. Passa a carta. Jogue o jogo. É uma revanche, essa é sua chance. Passa a carta. Jogue o jogo. A casa é nossa, pegue seu dinheiro e realize sua aposta. Jogue o jogo. Quem quer jogar? A vida é uma partida e quem vacila se complica. Jogue o jogo. Essa é minha vida, ainda tô nativa. Ativa, passa a carta. Jogue o jogo. É uma revanche, essa é sua chance. Passa a carta. Jogue o jogo. A casa é nossa, pegue seu dinheiro e realize sua aposta. Jogue o jogo. Quem quer jogar? A vida é uma partida e quem vacila se complica.